São Paulo, reunidos com Mais de 2 milhões de adoradores. Quantos estiveram ali naquela noite? Que nós cantamos uma palavra que se tornou uma bandeira para nós. Arrependimento. Eu me arrependo, Senhor. Você pode dizer junto comigo? Eu me arrependo, Senhor. E nós queremos relembrar aquela noite.